Primeiro, eu gostaria de agradecer sim, o senhor aqui, Yuri, Anarques, a casa, seu Antônio. Cadê seu Antônio? Seu Antônio, Antônio, Patrícia, Pedro, geral, obrigado. Então, vamos lá, penúltima música, Reverência à Mulher Gigante.